yaps pula mantis fakila bakunjani we on my pull you my friend chika magistuli pansiri trota shiri times are now vlaba jais ta ser uma música muito lá com a casa vai com um nigga blanco da sem blood verde em estuquita com bam até já 2017 e 2018 para fazer empacadinhas com as chawalas e os frinharas bajais spoiler mano kunjani bizei we. Eu já te disse, bato um bom rap. Eu sou melhor que o teu melhor. Sabem que jogo sujo, puto bato onde dói. Bato um shot antes da via para a rua ver melhor. Vida é viagem, já levei o passaporte. Vamos rap pela street, street, orem por mim. Escravizo esses beats, chicotada nos beats. Meus niggas são bons, bons de magia. Festas com meninas ótimas, não aproximas. Mas topa-lhe mais, diga suca daqui. Sou magrinho com filtros de Snapchat. Que essas pilas para mim, you just a dummy. Your rap's funny, em papos com a tua mommy. Esse é o lifestyle que vivo aqui, sunny. Simples. Tá a bater desde 360. Full flow tá na moda, boy, ninguém aguenta. Tamos bons, quem és tu? No chão é azul. Minha dama tem bling, déjà vu. Hey, ué, qual é a cena? Snapbacks, bag and move, tipo Bob, uma pena. Tua turma é de otário, jejum, boss, pateta. Não sou dia do empita e nunca bate punheta, nigga. That's good, clean, shitty. Sem blood, Chuck Norris, não se morre nesse filme. I'm a die for this team, oh my goon, stay with me. Issue, swag e babo, vais encarar, stay busy. Acordo sempre fresco lá pra sexta da matina, faço a festa animar tipo sexta betina, xarapa os meus monhas, magonas, jordinas, em bloco sem blood, la família, a mim não ameaças, braço na mudança, skirt skirt pra tua casa e recebido como Obama, meninas vêm de longe, não sei roupas, vêm da França, passos agressivos, não percebes minha dança, rap é minha esposa, já meti uma aliança, fuck the beat hard, vou lhe dar uma criança, full autoestima, tenho autoconfiança, faço metas de raps, abuso de confiança, x, rest my case, rest in peace, vocês derretem ao meu lado like pasta e cheese. Pass those keys, lock the game hard. Yes indeed, boy I run deep block. Stylist P, you can't touch me. In flames like I'm gasoline. Suki ligou-me, diz o blanco, és o best aqui. Maguiguá na minha zona, till a D.I.E. Todos niggas despacito, rest in peace. A vida é tão curta, meu rapaz, então viva. Congresso da Assembleia, todo mundo diz viva. Rendeu com o meu style, não aguentou com o meu tecido. A menina desmaiou, nem parecia estar viva. Xaropa meus niggas lá do Twitter, viva. Xaropa meus niggas lá do bairro, viva, sem blood, 5 awards, estamos a matar no game. Tua carreira tá a dormir, nem parece estar viva.